Center 160 on the bond for Isles. 0076, clock identification, and maintain flight level 040, clear on bond for level. Condo 076, descending flight level. Confirm flight level 040 on bond for Isles. That's correct. Okay, flight level 040 and calling ident now. No meio do exército, alô, zona 7, direito no 211. 211, por meio do exército. Espero pronto, né, 321. 321, você pode esperar? Pode ser. 30, está autorizado, Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, 07, obrigado. Qual a procedência? Papá, Charlie Terra, meu? Iberostar para Salvador, com quem o POD, o tipo de equipamento? Charlie 05 no POD, com quem o equipamento? Prossiga visual para Salvador, acione 0127 no transponder. Antes pés, informe a 10 milhas de Salvador. Charlie Serra Romeu. Número 857, volta. Via Upper November 857, após Moço, Mike, Oscar, Lima, Serra, uniforme. Politique uniforme para acionamento da decolagem, chame torre 118, decimal 95, transponder 1012. Juiz, senhor, perdão, é juiz 012, vamos. Chama o centro Recife 251, alternativa 33, decimal 25. 251, 3325, obrigado. Torre Salvador, 1884, contato Raterna Decolagem, fico mantendo 230, sou da PUCA. Sente o 230 ascensão, pode ir lá mais à frente, alguma pro autoriza? Após 12 mil pés, vou em Jamon, vou no 84. Após 12 mil Jamon, 84 na curva. Determinação no controle, após decolagem, mantém pro até 2 mil pés. Livre decolagem 90, vento no 50 graus, 8 nós. Está iniciando o 632. Siga em Jamaica Índia. Sente, mantenha a minha escuta. Aguardo por novas instruções. Índia, Jamaica Índia. Na 6321, atrás que ele falou na 1-0, mas dois minutinhos pra ele falar de o Victor 20-0. Ah, vou. Quanto possível pra Eleva, minha previsão? Mantendo 2 mil pés, curva à direita, direto à água. Entendi, então vai manter 2 mil, já? Então, já cruzou 2 mil, correto? Normativo, já estamos com quase cruzando 2.500. Então mantém o rumo, após cruzar 4 mil pés, curva à direita, a prova de Eleva. Quase 4 mil, curva à direita, prova de Eleva, na previsão. 6327, Copa Jânio, está correto, estão prontos para o diversamento. Pronto, Copa Jânio. Chama o Centro Recife, 260, alternativa 28, decimal 8. 260, 28, bom trabalho. Devido ao tráfego da terminal restrita a 2 mil pés da liberação do controle, 1 no 5 milhas, livre de decolagem da 1-7, vento em 1 no 5, 0 graus, 8, né? Tá, Copa Quatro, chame a sua amiga, CIF 2545, alternativa 26.85. 2545, 2845. Salvador, boa tarde, Azul, 4462. Isso, agora chama o controle 1-9-35, por voo. 0935, limitado 2.000, Serra. Descida, 4462. 4462, direto mais, você mantém o 0. Zero. Este para o 0, 5-0, Prodimário, 4-4-0. Contra ele, é o Papa Romeu Victor, boa tarde. Papa Romeu Victor, Índia Serra, mantendo 2 mil pés, a saída Momo, contato radar. Chega até 2 mil, Victor, Índia Serra. Boa tarde, vou 1966 com informação Lima para copiar Campina Grande. 1966, o senhor descobre por gentileza. 076, clear final left approach to runway 10, 22,000 feet, Mercedes setting wind 1012, calm establishment local as a course. Condor 076, calling to arrival. Listen and call yourself on a radio course. descending 2000 feet to an edge 1012. Brinde a Serra, subindo até um 240, vou direto Momo. Subindo 240, comprei de Momo, vou Brinde a Serra. Está autorizado o táxi à Índia, funciona na 0, torre 11895, existe na 012, boa viagem. Índia, rota 0895, no 012, no 327. Cidade Campina Grande, nível 370, decola 10, a curva à esquerda na saída Pucas e Pávia, piso 10 após Neuma. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 50 no meia. Traçamos circuito de tráfego, Charlie Serra Romeo. Passando agora então para o Torre Salvador, obrigado, até a próxima. Salvador 4462, solicita. Solicita. Quantidade da presença, o Aduna? Feitado, 4462. Picap 4462. Minha intenção é manter a linha do litoral, cruzamento do eixo da 128, aproximação, ou prossegue para pouso 17? Se autorizado, estou aproximando para pouso, mas estou vindo pela controle da rotatória. Aproximo pela 17, sigo para o 45, para evitar a senhora. Atenção, mantém proa da rotatória, reposta na final da 17, girando base, o vento é 140 graus com 99 e o ajuste no 012. 102 no ajuste e reportará já na curva básica final da 17, obrigado. Oi, comandante, boa tarde, canal 6337, ponto de venda da 10, pronto. Canal 6337, boa tarde, você pode estar dando 0. Minha 321, chame agora o centro Recife em 260, alternativa 28, decimal 8. 260, 288, minha 321, boa. Eu vou fazer 6 ILS 10, Condor 076. Roger, Condor 076, operation lane 110, wind 140 degrees, with 9 knots. Condor 076, confirm, clear to land, runway 10. Massive, clear to land, wind 110, wind 140 degrees, with 9 knots, Condor 076. Okay, Condor 076, ground 10, clear to land, ready to copy. Charlie Serra Romeo, para informação, temos um tráfego a aproximadamente 4 milhas da pista 10, já autorizado pouso na mesa. Prossegue a aproximação para 17, sem interferir com o eixo da 10. Sem interferir com o eixo visual ou com o tráfego aí na final, senhor. 4462, desce para 2 mil pés. Voltímetro em Salvador, 902. IBLS, aproximei para 90, chame estabilizado. Desce para 2 mil, reportará estabilizado. 4462. Alô, me escuta, Tchau, Serra Romeu. Tchau, Serra Romeu, prossiga. Autoriza já a próxima vaporosa, Ciro 17, já. Afirmativo, livre pouso na 17, o vento no 30 graus, 99, Charles Serra Romeu. Direto, formará a Lisana para o 45, senhor, para o DBTA. Chinem 6327, ali, mantendo zero. Chinem 6327. To the right and call round 121, decimal 1. Canal 076, round 1, 1, decimal 1, that's what I got. Bom dia, Canal 076, vacating by Foxport. Canal 076, approved deck by Alpha, Juliet, gate 11, April 1. Canal 076, taxi by Alpha, Juliet to gate number Echo 1. Tem a possibilidade de solicitar a Recife para voar controle direto lá para depois, né? Boa. Papa, Vitor Índia, Sierra. Grato, Sierra. Tendo que novembro, confirma a procedência e destino. Tendo novembro, é Índia 11, para Tendo novembro, Victor Romeu. Felipe. Vamos lá, para o Brasil, até a próxima. Por mais 3 minutos e após vou direto para Vera Cruz. Sendo uma venda da presença, o destino alternado para o Grupo Zulu, que é uma sarijó. Tem como informar para Salvador com onde se localiza a localidade? Contato radar na decolagem. Eu conformo a autoridade. Gente, 327. Venha com o voo. Para o Pichibec em acionamento, bom, 966, estando na posição 9. Aguarda para o Pichibec em acionamento, 966. Aguarda aí. Olha, acionário 6327. Aciga. Aguarda aí, da presente. Obrigado, Coral, 6327. Obrigado, Coral, obrigado. Estabilizado, azul 4462. 4462, compete aproximação LF, chama a torre Salvador, é 198, decimal 95. 395, 4462. Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, boa tarde, continua com a estimação, pode conferir mais travado? Pode parar, baixar travado, 2, tempo, baixar travado, 4462. 4462, livre pouso 10, vento 150 graus, com 9 nós. 4462. Estendido estacionamento, 1966. O TAM 3155 está autorizado, chão pronto. Autorizado, de memorado. Autorizado Violeta, da presença autorizadora? Autorizado, 3217. Era para 2000 e Violeta, chama estabilizado. Chama o centro Recife 2545, alternando 2685. Azul 4462, solo 41, direito no 211. Direita, solo 1, 211, azul 4462. Tinha Delta 90, frequência livre 12345. Chame a decolagem. 4462, boa tarde, autorizado TEP Alfa, reporta antes do taxa Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 4462. Frequência livre 12345. Fiat, livre, tá bem. Jogou 1966 PAB 088, alternativa de Maceió, 3:50 de autonomia. Toma 966, autorizado o táxi via Alfa Juliette. Perdão, Alfa Índia, ponto 090, chame torre 1895, existe altímetro no 012, bom voo. Com 9092, tem ele táxi Alfa Índia, chamará a torre 3895, grata. Hotel 3297, estabilizado LS, avista 1-0. 3297, complete a aproximação LS, chama a torre, Salvador, é 1-8, decimal 9-5. 3297, obrigado. Pronto. Papão meu, Papão Serra Brava, decolado Serra Índia, Eco Índia, com destino a Serra Índia, Eco Índia, voo de manutenção. Vai manter o setor norte, que é 7. Papão Serra Brava. Papão Serra Brava, mantém as condições visuais a 500 pés. Última trilha Salvador 1092, no setor norte de Salvador, a minha escuta permanente. Acionei. Mantenha o transponder anteriormente alocado. Cliente 0122, o Papão Serra Brava. Uno TC Índia, posição no 0, torre 1895, ajuste no 0, no 2. Batidão no Índia, ponto perdão no 0, torre 1895, 0, no 2. 4462, observa o teste do campo, as ingressas de Riés, posição 03. Sete passagem Otan, pode ingressar o Juliette, portão 03, azul 4462. 6, próximo ponto de espera, dono 0, já está pronto. 7, 3, 2, 1, 7, pressão, 3217, da Tão, livre pouso, dono 0, vento 150 graus, 99. Meia pausa, tá, 3217. Bom, 966, boa tarde, mantém ponto de espera, dono 0. Mantém ponto para gol, 966. Uniforme e aguardo para decolar, chamamos os dados para pouso no zero. Esquenta uniforme, atento a possível ser turbulência do Airbus da TAN, livre decolagem, vento no 50 graus com 069. Bom, bom sim, está com dois a bordo, o código é o 0123 do Tribo Barro do Lima. Tia, Tribo Barro do Lima, mantendo as duas visuais, 110, última tensão Salvador 9012. Salto de Salvador, contaminar para o fundo. Fica a palavra ali, mas vai chamar para a ponte. É 327, mantém 1-6-0, serviço mandar encerrado, passo temporal. Chamei o controle de alta, 3-0, décima 1. Número 7, autorizado Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 01, 3297. Serviço radar encerrado, passa coral agora, mantém 160, chamei o controle e leva a frequência 20, decimal 1. Papá Serra Bravo? Camarada 1935, obrigado, um bom trabalho e uma boa Páscoa. Obrigado igualmente. Cidade de Salvador. Avisou com o mesmo Papá Serra Bravo, aproveitando a oportunidade. Se autorizado, segue até o sobrevoo do Faro da Barra, via Bonfim. Gente, mantendo-se em agressivo visual, separação com referido tráfego informado. Na minha escuta, Sato da Serra Brava. Muito obrigado, mantendo a separação com o Sato da Serra Brava, mantendo. Salvador Azul, 6918, informação em Mário 10. Obrigado. Azul 6918, identificação desse mantenimento de voo 050, chegada a Mari. 0550 na Mari, 6918. Ponto, espera dar no zero. Boa tarde. 6155, boa tarde, Lima, seu no zero. Lima, seu no zero, seu no zero. Uniforme. Contrato rodando decolagem, você conforme autorizar. Uniforme. Yankee Uniforme, acione código transponder 5533. Acionante, 5533. 19-35 com controle bombom. 19-35. Salvador, boa tarde, o Azul 2791, transfere ciente da Lima. 2791, identificação, precisa de chegar na mão, chama no ponto de descida. Afirmativo, estamos voando direto a mão, poderia voar Toque ou Duna da presente? Aguarde. Papel de Salvador, boa tarde, eu passo 2231, transfere. Tem uma passagem 2231? Afirma, transfere, mantém 190 pro de MAP voo. 2231, tem identificação, autorizada a chegada Mari, chame no ponto de alta descida. Alguma possibilidade de voar ETAP, está presente? Aguarde. 2231 vai reportar ideal de descida. Controle 966 da Gol, decolou. 966, contrato rodando decolagem, se mantém o 370 sai da PUCA. A touca só deu 370, não é mesmo. Índia. Mantenha-se em regras de voo visuais, nível de voo 035, em Coral, corrija, em Conde, chame o controle da Caju, a frequência 120.3. Yankee Uniform. Chame agora o centro Recife, as frequências 251, alternativa 33, decimal 25. 135, 1351, 3325, isso que é aquele ponto. Controle Salvador, passo 2231 até a descida. Controle 2231, descimo até 1060. Descendo para o 0660, 2231. Controle Salvador, boa tarde, 3155, em ascensão, passa meio da 900 da Euleda, transfere. Seguindo 55, contato Madana, decolagem, submontando 320, Sera da El. 320, Nada El, autoriza o plano de monte, vó, para dar 3155. Autoriza o da El, 3155. Plano de da El, tente, dá 3155. Diego, fala, Vá Romeu. Autorizado uma time, pés de colo no 7, a curva à direita, corredor a cheia, controle 119, decimal 35, transponda 0135. Poderia confirmar pessoas a bordo? Confirme? Paracionamento S decolagem, chame torre 11895, adicione 012. Sou Juliette. Lá no 275, muito grato, boa tarde, é 966 da Gol. Bolo na frente, comandante 02, escuta 02. Vivo, Vapó, Romeu Lima, chame na final para pouso em Cé, Whisky, Delta, Lima. Reduza para 2, 2, 2, 3, 0, 9. Reduza para 2, 3, 0, 9. Reduzindo 2, 3, 0, 9, 2, 2, 3, 1. Estabilizado no localizador. 2007, autorizado o MLS, azul 69, noite, reportar essa missão. Azul 2791, voo 1, separa 3 mil pés, altímetro 1092. Aguarde, cadê aquilo? Escuta. Você para 3 mil pés, Beto Duna, altímetro 0012. Beto Duna, 3 mil pés, o azul com 1012. Voo no 097, autorizado com PIS, unidade 360, decola no 0, a curva direita, saída árvore, elefa, vier o piso 121. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5037. Autorizado 360, rota para o voo, transponder 1, saída árvore, elefa, cumpra para a direita, transponder 5037, controle 935, 1097. O 1097, transponder 5037, chama o próximo de vacinamento. 5037, vai chamar para o próximo, obrigado. Alaska Bravo 610. Lima para Romeu Lima, sinal para pouso. Lima para Romeu Lima, frequência livre. Lima. A Serra Brava informe na final para pouso, na Serra Índia com Índia. Perfeito, vamos lá, 2 minutos só. Hotel Juliette Serra, livre táxi. Reporta livre táxi sem ingresso, reporta pronto para decolagem no 7, outra GTA. Tá? Certo, por gentileza, modifica o transponder para 0135. Zona 55, chame o centro Recife 251, alternativa 33 decimal 25. Chama Recife, obrigado, centro Zona 55. Opa, Paulo meu, Papa Serra Bravo, já visual. Frequência livre, 1-2-3-4-5, Papa Serra Bravo. Muito grato, uma boa Páscoa. Boa. Comente. JLS Azul, 698. 698, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, 698. 2791, emelhece aqui para o Mozero, decimal 2 mil pés, outros permanecem no 092, informe estabilizado no curso do localizador. O Azul 91 vai descer para 2 mil pés, portaria estabilizado. 0 graus com 8, não? 3, 1, desce para 3 mil pés, altimetro, 1, 0, 1, 2. Chama para o passarelo 2, 2, 3, 1. Desce para 3 mil pés, altimetro em Salvador, 1, 0, 1, 2. Agora é final ILS. 3 mil, comi 12, obrigado. Seguir no taxi a baixa altura? Gente, livre de colagem, o número 0 graus, 89. Pouso aí, Clebão. Salvador Clearance, Ocean Air 6355, request flight level 360 to Guarulhos International Airport, with information Lima. Ocean Air 355, clear to Guadalupe, flight level 360, runway 10, right turn after departure, Sahel, Leda, Mosiva transition via Zulu 10, Taubaté. Approach control frequency 119, small 35, in the squawk 5036. Recife 19, decimal 35, bom voo. Beleza. After takeoff, turn right, dial Lisa, Lisa Moskva, direct Moskva, 119-635, Salvador departure, and squawk 5036, Ocean Air 6355. Hurry up, Zulu 10, come right to pushback and set up Ocean 6355. Via Zulu 10, 6355. Thank you. 2195, obrigado, bom serviço a todos aí. Passaria 2231 no livre LS, para 2010, informe estabilizado no localizador da Nozera. Autorizado em LS, vai reportar estabilizado no localizador 2231, descendo 2000 pés. gravadora Céu, Juliette Serra. Céu, Juliette Serra. Peço em agressivo visuais, direto Manati, forma livrando a CPR de Salvador. Paralisado, Serra. Salve, 698, boa tarde, autorizado. Alfa, reporta o presidente. Alfa, reporta o presidente, 698. Eu externo com o trem checado, o azul 2791. Azul 2791, ele se pousou no zero, vento 1, 40 graus, 89. Repouso, só confirmando, vento 89, né? Salvador, muito boa tarde. Candar 6394, nosso direito de vocês, pela autorização 380 Petrolina. Candar 6314, muito bom dia, informação em curso, é além emoção de campo de direito. Essa linha para o comando, aguardando. Pronto. Está autorizado, Petrolina, nível 340, decola pistão no zero, curva esquerda, saída Momo Nenim, via Brasil 20. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponda 5045. Autorizado, Petrolina, nível 340, decola zero, em curva esquerda, Momo. Não peguei o resto da mensagem, 935, controle 5045, transponda. Momo Nenim, November Eco, November India Mike, transponder 5045, última pronto, pushback, saneamento 6314. Momo Nenim, chama lá, muito obrigado. Meia 998, ingresso de viagem, posição 02. Azul 2791, solo 07, direito no 121. Direita 121, direita no solo após 1219, azul 2791. Salvador no 097 para posicionamento, posição 4. Fora 097, está autorizado a chamar um táxi. Autorizado a chamar táxi, 097. Paulo Azul 2791, livrou. 2791, boa tarde, está autorizado. Alfa Kilo, parte 3, possivelmente, posição 3, Romeu, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, no parte 3, 3 Romeu, Azul 2791, atento ao sinalizador. Autorizado com fins, 340, decola pistão no zero, curva direita, saída, árvore elétrica, avião, fez o 21, controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponda 5032. Árvore elétrica, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. 3418, contagiante, está correto, são pronto para o feedback, está no meio. Dois, dois, três, um, solo 1, solo 0, direito 1, 0, 1. 2, 1, 1. Solo, Salvador, boa tarde. Passa 2, 2, 3, 1, livrou a pista 1, 0. 2, 2, 3, 1, está autorizado Alfa, Juliette, remota 1, 2, 4, 1. Alfa, Juliette, remota 1, 2, 2, 2, 3, 1, 4, 1. O Papa Romeu, Serra, frequência livre, fico no aguardo por sua mensagem de pouso. Taxi Agono 097, estamos com 173 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, até na Brasília. 1097, estou autorizado o táxi via Índia, ponto 010, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 0012. Chame táxi, ponto 0895, 1012, igual 1097. Vem, João Paulo. 1148, estou autorizado de contato. Está solicitando ajuste de altímetro, senhorita. Está com o estresse do local, o lançamento? Está condenado. E o lançamento para descida. Letra daquilo. Tá, fica para descida. Salvador, é o Goro 620, Recife 370, boa tarde. Me... 620, boa tarde, informação em curso a Mike, sou autorizado Recife, nível 370. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, Caju. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponda 5060. Prossegue conforme a rota do plano de voo. Autorizado Recife, conforme o plano, nível 370, pista 10, esquerda, primeira curva, Puca, Caju, 935, 5060. Fono 620, cotidianista correto, um pronto pushback, fono 620. Vai chamar pro push, vamos 620. Opção 0, vento 130 graus, 089. Autorizado, vento, vem falar, fono 097. Ele descido, acabei que ele foi cruzando 3.500 pés. Até que ele é bom, gravação 3.5. Ocean 6355, approve the pushback setup, come right back. Call your protection, Ocean 6355.